só vejo sofrimento, corações angustiados. Por trás da bela flor, só espinhos afiados. Só falsidade, maldade por metro quadrado. Pisou errado, já era, esse é o campo minado. É complicado, não se sabe quem é aliado. É cada um por si, não vejo ninguém do meu lado. Só sei que lá de cima, Deus olha por todos. Aqui embaixo é diferente, amigo, é dinheiro no bolso. Pra fazer festa noitada, pagar rodados, carro louco, mulherada e na cinta quadrada. Irmão, é foda, o mundo gira em torno do dinheiro. Pra comprar carro, mulher e até pra ter parceiro. Interesse e ambição, essa é a lei do mundão. Mas o contraste financeiro é bem maior, irmão. Ostentação, luxo, joias e muito dinheiro. Quantos milhares passam sem comer o dia inteiro? Realidade dura, mas que verdadeira. Pra quem tá de barriga cheia, é fácil achar besteira. Achando graça do irmão que mora na favela, que não tem água pra beber e a luz é só de vela. Apesar da vida dura, a gente nunca cansa. Mas por enquanto, só nos resta esperança. Passou o tempo e meu pensamento não permanece igual. Sei que o sofrimento é coisa de momento, mas isso não é menos mal. Passou isso não.